ninguém vai mesmo me ajudar. Foge, garoto, foge, foge, foge, garoto, e sai daí. Foge, garoto, foge, foge, foge, garoto, e sai daí. Foge, garoto, foge, foge, foge, garoto, e sai daí. Foge, garoto, foge, foge, foge, garoto, e sai daí. O garoto tinha sido preso, assaltou uma armada, uma parada errada, ação mal planejada, não ficou nenhum dia, era de menor idade, voltou pra casa, só com a identidade. A irmã tava amarrada e pelada quando ele chegou. O pai que amarrou, o pai que estuprou. O terror tinha um nome, chamava-se pai. Seu moleque de rua, onde cê pensa que vai? Foi tentar conseguir algum dinheiro pra tirar a irmã do maldito puteiro. Onde a desgraça do seu pai a fazia trabalhar. Preciso ser rápido que ela não vai aguentar. Invade a mente do garoto inocente, ele já sabe o que vai ter que fazer.